Escuta, do voo 9031. Agora sim. Eu consegue alguém aí pra desconectar esse jet way aqui pra gente, por gentileza? Afirmo. Obrigado. Começamos em Índia até o portal meia dúzia. Nós começamos com a gente agilizando 1.06. Bom dia, voo 9611. Por que a utilização do Gabriel tem que dar voo? Voo 9611, bom dia, voo confere. Para o Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, Baberna da Emirante 57, até voo sul. 5045 transponder, controle 119, decimal 8. Conforme, 3-0 para o Galeão. Pega da A, Leda, Irumi, Conforme, novembro 857, Monsu, 5045. Dá o código de 98 contra 9, ó. Correto, espera o funcionamento. Obrigado. Pelo Salvador, a 2-3-0. Não aguento da 2, não, para a gente, para o Salvador. Agiliza até a parte 1, não, para o Salvador 1? Sim, agiliza até a parte 1. Eu falo que já foi solicitado o operador de FIGA para o senhor. Ok, então tá agora, obrigado. Salvador, Oscar, no Metango, encerrado, reboque, grato, bom dia. Bom dia. do November através da Golf aqui, pronto para agir. Direito, chame ao ferro, não. November? Para o chamador, a Golf, bom dia. Colônia 235, a sua identificação, vem na 3 de Bosque para executar a chegada Bosque, ajustamos a Arena 32 para o nível 050. Colônia 235, como está indicado? Autorizado, motor 2909, estamos para a redução. Salvador, Magia, 1931, da Eólia, da... 1931, contato com a Daíldo Colégio, Subazia, da Eólia para o nível 360. Subazia, 9040, sua identificação, vista via posse para o nível 060, ajuste ao no 013. 961, número 27, Floripa, 4 horas. 127? 127, azul. Eu já ataque, 961, faz principal Índia, ponto de espera 901-1895, ajuste 903. Passo Índia, 895, obrigado, seu bom dia, bom serviço. LH25, desça para 4.000 pés, ajuste no 03. 040, desça para 0.050. 050, Salvador Azul, Alpha X-Ray November. Chama bom dia, pedindo aqui autorização de reboque, pátio 3 para o pátio principal, posição 10. Autorizado, chama no zero. Ok. Falou no zero, vento zero, faz 0 graus, 3, não? Valeu, pessoal, nós. O 9031, que é no centro do CIF 1251, antena 13395. 351, 3395. Obrigado, valeu. Ana 2355, restrição de atitude na posição peluda, isso é para 2.000 pés, o ajuste no 013, autorizado em LS, está estabilizado. Salvador, bom dia, bom 9.00. 1.9.6.1. O patrão da dama do colágeno, escuta para o nível 360, via da L. 360, possível, vai direto, Leda, da presente? Faz 2.000 pés, hein, Leda? Leda, faz 2.000, 961. velocidade abaixo de 10 mil para o 961? Liberado, voo no 961. Obrigado. Não, porque eu tô liberado de velocidade, porque eu não saio dessa. Pista sem restrições para 2 mil pés, ajuste ao 013, autorizado em aliança, pode estabilizar. Bom, então eu decidi aqui até a 040 para cá. Localizador 6225. Canal 6225, completo final, chame todos, 1895. 6225, grato, 6225. Bom dia, cheque trem, de pouso no zero, vento 030 graus, 2 nós. Gostará o trem 6225, continuando só. Uno 759, sendo a estação, desde a linha chegada a posse para o nível 050, ajuste ao 013. Uno 961, chame Centro Recife, 1251, hotel 13395. 25133395, tenha um bom dia, 91. Terno baixado, travado, 6225. Pouso autorizado no 0, 060 graus, 29. Ponto no 0, 6225. no 096, eu tenho identificação dessa via ponte para o 060620, ajuste padrão. 060 como 093, como 09. Fala em Lima 2, Lima 2, Lima 1, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Lima 2, Como 759, você tem restrições para 2 mil pés, ajuste ao 013, factorizado o LS para estabilidade. Ok, 093, reduz a sua velocidade para 2209. 1093, reduz a 2209. Redução 2209, vamos até a lanterna. Somos 759 e... Repita novamente a informação. Pode falar, sua nada presente? Negativo, mas eu preciso chorar. Mas será. Gol 9040, sala 35, de lado direita, chame sol em 121, decimal 1, antes de ingressar no Zactil e Alfa. Ingressa na Alfa, chama sol, 9040. Vamos 759, estamos sendo indicados. Voando 2109 agora. 0093, terça via para 2000, pés, ajuste no 0013, autorizado em aliança, pés estabilizado. Via para 2000, reportado X-Ray, igual Galatea. Ano 093, pede redução para 1709, é o número 2 na aproximação. Em redução, 70, igual Galatea. Plano 759, complete com nós chamamos torre, número 895. 2 Salvador, bom dia, vou no 759, final da 10, baixar para lá. Ano 7, bom dia, de pouso no 0, vento 0, meio 0 graus, 2 nós. 13, pouso no 0. Solo, capotão com 90, estacionado na 3, a 3 ao meio, ok? Ok, já vai estar livre. Salvador, bom dia, azul, 4-0, 4-0, da outra. 1093, complete a aproximação, chame torre 1895, bom pouso. 1895, espere que a porta será lá, certo? Torre Salvador, bom dia, 1093, a 1 milha do Índia Serra, vai ser gravado. 1093, bom dia, para sua aproximação, aguardando o seu livre. Tá, foi escutado. Salvador, bom dia, vamos 759, 759, Juliette. Alfa Juliette. Fazer a posição, assim que o traço da companhia passar a retaguarda, se estiver autorizado, chama táxi. 3171 até o ponto de espera da 90, Pia Índia, ponto de espera da 90, 11895, ajuste 1014. Outra 3517 estava com o operador de finger? 3517 na escuta? Aí tá, você? Tá faltando algum operador de finha? Não, negativo, estamos completamente prontos. Ok, gente. 19-1-4-1-7-1. Cabo 6570, acione identificação do CV, chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0014. Contratação no 0, bom dia, tá 31-71, cruzando 1500. Tá 31-71, no contato, medalha do colégio, escuta a via da E para o nível 320. Escuta a via da E para o 320, e informação SRS, por gentileza, se possível, pode motivar. Tá 3171, na paz 2000, tá vendido. Paz 2000, Leda, tá 3171. T9 a bordo, 4 horas, Campinas. Tá autorizado, 3507, frente, parte principal Índia, ponto de espera, vamos 0, torre, 11895, que é legal, 0014. 0014, 2395, ponto de espera, vamos 0. Azul 4040 na escuta? Azul 4040 solo? Fala Pistona 0, evento variável 39. Aline, fala Pistona 0, 3597. Bom, 0093, a informação confirma, deu que devido ao 3 horas do sol, a única posição disponível é 01. Diz o call aqui, o Embraer Azul já vai iniciar pushback. Assim que ele pedir, eu peço para ingressar com o parte 3, porque eu vou ter ingressado 01. Tá perfeito, Eric. Muito obrigado, já vai ter posição. Cruza. Olá. Azul 4040, pushback autorizado, faço pushback com a cauda para o PAT 3. Autorizado com a cauda para o PAT 3, Azul 4040. localizado 180, que é 77, decola 110, primeira curva à direita, na saída coral. Controle 1119, decimal 8, pode cotejar da dentro da escola. Via 360, pode voar direto elefante. Proteção inicialmente para 3517. Estacionamento Pátio Militar, chama táxi, fazer isso na 65. Em frente, parte principal e a Índia, ponto de espera da 010195, ajuste no 014. No 014 autorizado, parte principal, ponto de espera 2198, azul 4093, Juliette 01. Para 01, 03, não quer. Cada presente. Obrigado, minha fã. Sete com o controle, informação não... Vai ser, vai direto, ele é a fanta, 3,7, obrigado, tchau. Presença na 0, Recife 310 autorizado, direto Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Focajão, Aracaju. Controle 1998, acena 5072. Aracaju, a saída transponder 5072. Cotejão de Caiaque, chama o Puxa. Oi, bom dia, o azul 4040, 4040, 4040, bom dia, líder, coluna 0, vento variável, 3 lances. Líder, coluna 0, azul 4040. Gente, eu informo que eu tô guardando o transponder vindo do centro de Recife, tá? E já tá que se chama até o 605. Tranquilo, Tranquilo, 107.